céu se dobra para receber Jesus, o grande rei, rei dos reis. Dobro meu coração para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei. Santo, Santo. Aleluia. No primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. O nosso Deus.